pensar em seus braços. Eu me sinto rei de sangue azul. Passo quando encosto meu nariz e faz ilumilu, ilumilu. Quando estou em seu abraço. Eu me sinto rei de sangue azul. Falo agora sua boca e faz ilumilu, ilumilu. Se você não chega a lugar nenhum, eu ilumilu, ilumilu. Vou te levar a sério. O nosso amor não é comum. Eu ilumilu, ilumilu. E deu mais uma chance. Prometo não ser mais um. Eu ilumilu. Segredo foi descoberto. Você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Sai da minha vida agora de uma vez, vai e desaparece. Nunca mais quero te ver, te entender, dessa vez é pra valer. Deixa que sozinho vai. Mas não esquece que um dia eu te amei como ninguém te amou. Só que você não deu valor. Um dia você vai lembrar. Chorando vai me procurar aqui, pedindo pra voltar. Banda AR-15, disparado sucesso. Dali Eduardo! Sai da minha vida agora de uma vez. Vai desaparecer. DJ Lidelson, o DJ que arrebenta. DJ Eduardo, incomparável, produzindo os melhores CDs do Pará. O que foi que eu fiz pra você mudar assim? Vejo você infeliz. Eu posso ver no seu rosto. Será que tem um outro alguém? E não tem coragem. Precipitando.

DJ Lidielson. Quem tá doido que se segure, porque a festa vai começar, meu DJ. Detona Lidielson! Banda, açaí, pimenta! Ai, tá dentro, hein? Mas antiga história de sonho e amor, e mesmo o tempo passado acabou. Uma pedra valiosa voltando pra brilhar. Tradição bate forte, eu primeiro do Pará. Ouvi, sou, a vida do som. Ouvi, sou, é meu ouvi. Sou, eu me considero sou, Bruninho. Sou, de Apolo, sou, Diego. Faz a pedra e vem pra cá. A na vida só é meu rubi. Rubi, a na vida só. Rubi, a na vida só. Rubi, a na vida só. Rubi, a na vida só. Os melhores CDs do Pará. Meu amor, eu te quero. Você me conquistou. E eu sei você o tempo todo. Eu vou te dar amor. Desde quando eu te conheci, fiquei louco por ti. Agora eu vou dar um jeito de te encontrar. No Pop Love. Nós vamos voar. O papi arrepia. Vamos lá, família. Joga as mãos pra cima. É live. Tamo junto no Super Pop Live. O Super Pop Live é show. É nós no Super Pop Live. O Super Pop Live é show. Tamo junto no Super Pop Live. O Super Pop Live é show. É nós no Super Pop Live. O Super Pop Live. Yeah, you will be you in there. Banda AR-15, disparando sucesso. AR-15. Meu amor, eu te quero. Brasil. Sabe?

Melody. Joy Benassi, o garoto das produções. Meu pensamento só dá você.

Na gangue do elétrico fico leso, com vontade de pirar. Pira, pira! Chego junto das mina, pego logo um baldão. E ao som do midback, tudo com um galerão. Meu DJ, prepara aquele midback do mal aí pra galera pirar, vai! Gangue do Eletro! DJ Lidielson, o DJ alucinado do Pará. O alucinado, DJ Lidielson. Tu tá nervoso, moleque? Tu tá nervoso? Quebra tudo aí! Mexe o corpo todo! Tu tá doido? Se segura, mano, Brau! É o Super Pop e a moral da capital! Família da Aquiline, vem pra cá, vem pra cá! Produções DJ Eduardo, incomparável. Obrigado, meu Deus.